Apocalipse para os simples. Nós vínhamos lendo a carta à igreja em Tiatira. Jesus destaca as qualidades dos irmãos da igreja em Tiatira e diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostrarei de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela lhes incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu vim apresentando, porque que me adianta ir à frente se não se sabe quem foi Jezabel? Vocês hoje sabem quem foram os nicolaítas, sabem quem foi Balaão, quem foi Balaque, que nós temos explicado aqui. E agora estão sabendo quem é Jezabel. E assim podem situá-la bem dentro desse contexto. Ela casou-se com o rei Ahab, mas era idólatra, seguia Baal, Moloque, o deus dos cartagineses, e depois Cartago, muito tempo depois, vai ser destruída. E ela arrastou o Ahabe, que era um fraco, a praticar crimes tamanhos que superaram todos os crimes dos reis anteriores dos hebreus. Chegaram a existir 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste sagrado, sendo que Jezabel cuidava de todos eles e os alimentava de sua própria mesa real a expensas do Estado. No final chegou a juntar 7 mil, mas vocês vão ver como ela vai acabar. O modo como Jezabel tratou Nabote nos fornece outro enfoque do caráter iníquo desta mulher. Caráter que era extremamente egoísta, inescrupuloso, arrogante, adúltero e cruel. Quando Ahabe começou a ficar mal-humorado e trombudo, porque Nabote se recusou a vender-lhe seu vinhedo hereditário, essa mulher inescrupulosa desprezou a posição de cabeça do seu marido e de modo arrogante declarou: eu mesma, Ahabe, te darei o vinhedo de Nabote. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 1 a 7. Nisso, ela escreveu cartas, assinou-as e selou-as em nome de Ahabe, ordenando aos anciãos e aos nobres da cidade natal de Nabote que arranjassem indivíduos imprestáveis, criminosos, que acusassem falsamente Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei, e daí levassem Nabote e o apedrejassem até a morte. Desta forma, Nabote foi morto por se perverter a justiça com a iniquidade de Jezabel. Ahabe apoderou-se então do vinhedo e preparou-se para transformá-lo numa horta de verduras. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 8 a 16. Por tal desrespeito desenfreado pela justiça, Jeová decretou que a casa de Ahabe e sua linhagem fossem removidas de um só golpe varredor e destrutivo. Sem exceção, ninguém se mostrou igual a Ahabe, que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos de Jeová, instigado por Jezabel, sua esposa. Por isso, eis o julgamento de Jeová contra Jezabel: os próprios cães devorarão o seu cadáver. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 17 a 26. Bom, na próxima rede, eu vou voltar a esse assunto aqui. E em seguida poderei explicar muita coisa da igreja de Tiatira. Quem não souber isso aqui vai entrar pelo cano. Porque os tempos chegaram.